Você foi meu primeiro amor, você foi meu primeiro amor, que bom te reencontrar e poder te declarar. Se ainda é aquela mesma menina de 10 anos atrás, que pena que o tempo não volta mais. No tempo de escola eu me lembro muito bem. Imagina como te esquecer. Sempre fui louco por você, sempre fui louco por você. Você foi meu primeiro amor, você foi meu primeiro amor, que bom te reencontrar e poder me declarar. Você foi meu primeiro amor, você foi meu primeiro amor, que bom te reencontrar e poder me declarar. Quando você ia pra frente da classe com o seu jeito encantador, recitar poemas e amor. Você foi meu primeiro amor, você foi meu primeiro amor, que bom te reencontrar e poder me declarar. Você foi meu primeiro amor, você foi meu primeiro amor, que bom te reencontrar e poder me declarar. Eu adorava quando você ia pra frente da classe com o seu jeito encantador, recitar poemas e amor. Você foi meu primeiro amor, você foi meu primeiro amor, que bom te reencontrar e poder me declarar. Você foi meu primeiro amor,